sustenta essa guerra. Mentes criminosas doutrinam mentes adormecidas pra seguir demonizando a cannabis sativa, essa bendita planta. O plano é baseado no medo e na ignorância alheia. Semeia discórdia e planta informação errada. Adulterada, esse é o esquema dos caras. A planta é revolucionária, só não vê quem não enxerga. Há mais de 10 mil anos salvando o planeta Terra. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Ouvi dizer. Ouço o que eu tô lhe dizendo, cumpade. Não compre plante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Ouço o que eu tô lhe dizendo, cumpade. Jogou a semente no vaso e fez bem. Jardineiro fiel possui a fórmula do amor. Te digo que até hoje não matou ninguém. Deixa a planta crescer, já tamo na fase da flor. Depois jogar na mente, que é pra fazer pensar. Quem pensa se levanta e tem coragem pra lutar. Nossa luta é diferente, é pra fazer curar. Pra curar a ignorância de um medo de uma planta. Futuro que é canábico, o Tio legalizou. Falam de guerra, joga, tu sabe é que é caô. É química que eles querem, vão falar com o doutor. Eu quero sabedoria e vou falar com o vovô. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Ouvi dizer. Ouço o que eu tô lhe dizendo, cumpade. Não compre plante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante. Ouço o que eu tô lhe dizendo, cumpade. Não compre plante. Jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante.